Diga. Tinha passado o 1-0, tem um batizador chamando no 1-2. Vou verificar com o infraero, mas o que tinham me informado era o 10, ok? Só um pouquinho. Ok, aguardado. É Portugal 024, decola ao 08, chame controle em 1935, bom voo. 1935, boa noite, estou ligado. 0124. Control Salvador, boa noite, Portugal 024, just airborne. Portugal 024, radio contact on departure, climb to pack level 370, book departure, zip up transition. Level 370, book departure, zip up transition in Portugal 024. Ok, então vai prosseguir para o 1-0, graças. Azul 4062, autorizado a final do procedimento ILS, excepção no zero, desça para 2 mil pés, altímetro no zero no 2, reporte estabilizado. 2 mil no zero no 2, informarei 4062. De 35 ao controle. 230 para Aracaju, Puca, Aracaju subida, Golfo 677, 5034, 1935 ao controle. Tá correto, chama para pushback acionamento. Chamará. Correu 6250, faltando o balizador aqui no 10. Vou informar novamente em frente. Chega. estabilizado avistando 4062. Azul 4062, chama agora a torre 118, decimal 612. 12, obrigado. Contact now, center, 1-6-5, if unable, 1-3-3-6-5. 1-6-3-5, 1-3-3-6-5, Portugal, 0-4. Morro. 1-0-4-0-2. Salvador, bom dia, boa noite, 96, informação Bravo. Boa noite, 96, bom dia, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste o altímetro no 0 no 2. Na chegada Mare, desça para o 050 no 0 no 2, ajuste 18, 96. Controle Salvador, boa noite, FF 5809, informação Bravo. Objeto 5809, controle Salvador, marcando identificação, desça para o nível 060 na chegada Mare, ajuste de altímetro 1012. Rigor no 714, puxa acionamento no 5. Fecha, aguarde no 714. Aguarde. Oi, Salvador 3226 da Star. Observação de tráfego Natal, copia na frequência. Afirma, nessa frequência, já está pronto para cópia? Não sei, senhorita. Autorizado pulando então para Natal, nível de voo 370 via Pêndulo 10. Subida PUC Transição Zipar, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10. 5040 é o código, 5040 e o controle em 1935. Autorizado 370, rota plano de voo, Pêndulo 10 aerovia. Decola PUC, curva à esquerda após a transição Zipar. 5040, transpondo 1935, com o controle Salvador 3226 da Tata no número 7. Correto, 3226, chame para pushback e acionamento. Tamo nela. Torre o 17, não pode? Previsão de mais 20 segundos para liberar o pushback. Ok. Azul 4062, possível tirar a pressão um pouquinho o táxi? Tô aguardando só se eu ingressar na Juliette pra poder liberar o gol, tá ok? E a Juliette pra Uno, agilizando azul 4062, obrigado, boa noite. Obrigado, Azul. Salvador, agora 702. No 702, chame por favor em 186. 186, graças. 02. No 702, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Natal, 390, via Pêndulo 10. Subida PUC Transição Zipar, primeira curva à esquerda após a decolagem. 5043 é o código, 1935 é o controle. Autorizado 390 Natal, PUC, transição de par, decola pistão 10, primeira curva esquerda, aerovia Brasil 10, 5043 transponder, 19.35 controle. Correto, chama para pushback acionamento. Chamar a pushback acionamento. 5899, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 070 na chegada Marin, ajusta altímetro no 02. Vai descer para o 70 na Mare, 1012, possibilidade de voar direto, turna? Ainda negativo, número 3 na aproximação. Ciente, número 3. Boa noite, PM6746, fica bravo. 76746, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 080 na chegada Marin. Ajuste de altímetro 1012. 080 na Marin com 1012, 76746. Uno 896, autorizada final do procedimento ILS X-Way, desça para 2.000 pés, altímetro no 012, reporte estabilizado. Autorizado, desça para 2.000, chamada estabilizada, 96. Objeto 5809, autorizado, descida para 3.000 pés, altímetro no 012. 3.000 no 012. Pois Webjet 5899, desça para 4000 pés, altímetro no 012. 4012. Jet 6746, desça para 5000 pés, altímetro no 012. 5000 no 012, pode voltar? Negativa número 4 na aproximação. Objeto 5899 completa a redução 220 mais, tráfego 12 horas 9 milhas, Boeing 737-300. Reduzindo 220, 5899. 2 horas e 10. Taxi via Pátio, Indy Alpha, ponto de espera, chama nessa frequência para decolagem. Indy Alpha, chamando a pronta. Jet 5809, retoração para final do procedimento LSF Sway, curva direita para o 050, desça para 2000 pés, altímetro no 012. Para o 050, descendo para 2000, 012, LSF Sway. Jet 5899, desça para 3000 pés. 3000 pés, 5899. Doutor Salvador, bom dia. TAM 3891, informação Bravo. TAM 3891, bom dia. Assina identificação, desça para o nível 050 na chegada Bonf. Altímetro no 012. No 012, 050 na Bonf. TAM 3891. Objeto 6746, desça para 4000 pés. 4000 pés, 6746. Recupera pronto, no 794. O 794, ali decola cabeceira 10, vento 090 graus 89. Ali decola, no 794. Localizador, voo 1896. Chama agora a torre 118, decimal 612. 1862, bom dia. Composto. Webjet 6746, reduz a velocidade 2209. 2209, 6746. Torre 3226, data. Pushback acionamento no número 7. Autorizado, chama para início táxi. Maremos. Torre Salvador, bom dia, boa noite. 96 no externo, baixar travado. 896, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 090 graus, 89. Autorizado, pouso, pista no 0896. 1174, decola aos 33, chame controle em 1935, tem um bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Na identificação, desça para o nível 060, na chegada Mari, altímetro no 092. Oi, Chiu, para 060, no 092, na Mari, informa que perdeu contato com o Recife, ok? Sim. Quadro de Salvador, boa noite, gol 1714, cruza 1907. Gol 1714, contato radar na decolagem, suba para o nível 230 na saída Puca, transição Caju. Puca, transição Caju para 230, gol 1714. Objeto 5899, completa a redução 1809, tráfego informado anteriormente, agora 7 milhas. Reduzindo 1809, nesta pronta autorizado, X-Ray. A autorização para final do procedimento LS X-Ray. Guardando, reduzindo. Utilizado o localizador L5809. Passando o turno, chama agora a torre 118, decimal 612. 362, obrigado, boa noite. Boa. Objeto 5899, desça para 2 e 1 pés, autorizado a final do procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado. 2 mil pés, reportado estabilizado, X-Ray 5899. Webjet 5809, estabilizado no localizador. 5809, boa noite, quanto tempo se passa, essa maré está livre. E a guardança está livre, a 5809, já completamente estabilizado no ILS. Change. É autorizado, descida para 2 mil pés, altímetro no 092. Desce para 2000 em redução do 1012, o 6749. Foi o gol 1702, do portão 8 para pushback finalmente. O número 2, aguarde, 1702. Número 2, obrigado. Azul 4178, bom dia, CNT, identificação. Desça para o nível 070 na chegada Mari, altímetro 1012. Para o táxi 3226 da TAM, 1903 a bordo. Autonomia alternativa, por favor. 3 horas e 5, Fortaleza. Gente, táxi autorizado via pátio de Alfa. Ponto de espera, chame torre. Oi, gente, chame nessa frequência para decolagem. Pátio de Alfa, chamarei pronto, 3226. Obrigado. 06, 1, 0896, corrigindo, vai aguardar a passagem do TAM após o ingresso a Juliette, remoto no 2. Aguardo o TAM após o ingresso a Juliette, remoto no 2. Oi, Salvador, boa noite, Web 5899. Webjet 5899, boa noite, mantenha a aproximação, informarei pista livre. Continuando a aproximação, aguardando 5899. Tempo 20, vai passar o 080 para o 060. TAM 3520, reautorizado, descida para 4 mil pés, altímetro 1012, livre da restrição vertical em TAPS.